auxílio na conta, eu fui para um bar pra ver no que dava. Te vi toda linda, sentada na mesa, de perna cruzada. Virei uma dose e tomei coragem pra te oferecer uma noite de amor, bebendo e amando, só eu e você. Regasto contigo, amor, esses 600. Gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento. Regasto contigo, amor, esses 600. Gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento. Haja dinheiro pra gastar na Fatal. Já tô passando mal, carinha. Joga no chão, carinha no chão. Auxílio na conta, eu fui para um bar pra ver no que dava. Te vi toda linda, sentada na mesa, de perna cruzada. Virei uma dose e tomei coragem pra te oferecer uma noite de amor, bebendo e amando, só eu e você. Vem! Gasto contigo, amor, esses 600. Eu gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento. Esses 600. Eu gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento. Joga baixo, carinha. Gasto contigo, amor, esses 600. Eu gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento. Eu gasto contigo, amor, esses 600. Eu gasto contigo, se você for comigo, viver esse momento. Ei, coisa boa, meu irmão. Tô chegando, meu Brasil. Tô chegando, tô chegando. Chama! E na parceria forte com o Filho do Brega, Toca de Tudo Produções, Wagner Walter e Betinho Oliveira.